Você é muito linda. Rapaz, tô vendo você aqui no Bila. Como é que você não tem vergonha, não? Ih, eu tô vendo tu também aqui, ó. Parece a testa de um jumento mesmo. O quê, seu fela da p***? Fale baixo, viu? Era o quê? Você manda em mim, seu fela da p***? Seu viado amancebado. Cachorro, caba sem vergonha. Como é que você não se dá respeito, seu sem vergonha? Ai! Você não... De quem, cachorro? Fale baixo. Eu falo do jeito que eu quero que você tá falando, sem vergonha. Respeita. Respeita o quê? Você é gente, caba sem vergonha. Tá aqui no bicho, você vai tá por isso, seu cachorro. Você tá pensando que eu lhe quero, é? Pra tá lhe dando cachorro de graça? Rapaz, uma véia como eu lhe quero, caba sem vergonha. Como é que você não dá esse respeito? Por